que recoñece o tráfico transatlántico de africanos escravizados como o crime máis grave contra a humanidade e recomendou reparacións históricas, destacando as consecuencias duradouras sobre persoas africanas ou descendencia africana. Votaran 123 países en favor, 3 contra, Estados Unidos de América, Israel e Argentina, e 52 abstenzoes, incluindo Portugal, España, a França, Reino Unido. A resolución enfatiza 1. Pedido de desculpas formal pelos estados envolvidos na escravatura. 2. Criar un fundo de reparacións para compensar a escravidão ou escravatura. 3. Restituición, devolver os bens objeto de expoliación. 4. Promoción da xustiza, direitos humanos e dignidade para persoas africanas e descendentes. A resolución non é vinculativa xuridicamente. Que ten a ver Ferrol e a Galiza con o tráfico transatlántico de escravos? A resposta é inmediata. Ferrol ten unha praza e unha estatua dedicada ao Marqués de Amboase, Ramón Pla e Monse, cuxa familia, pai e irmãos foran grandes traficantes de escravos en Cuba e a riqueza que obtiveran pasou para o irmão menor, Ramón, que tamén participaba no negocio da trata de escravos. Este cría a Fundación Marqués de Amboase para a hipocrisía filantrópica ocultar os seus crimes, e o Concello de Ferrol, desde 1895 até hoxe, festexa no día de San Ramón o día do santo do Marqués a trata negreira con os fogos de San Ramón como culminación das festas no seu honor. O Concello de Ferrol festexa a trata negreira. Desde 1979, todos os partidos que gobernaran o Concello de Ferrol festexaran a trata negreira do Marqués. Alguns deberían facer a pertinente autocrítica e, sobre todo, rectificar. Esta indigna falta de consciencia a respeito alastra por todo Ferrol, onde temos a rúa de Carlos III, propietario de 30.000 escravos, a de Fernando VI, exterminador, escravizador do povo xigano. Temos a cátedra Xorxe Xoán, que levou ao sultán de Marrocos 285 persoas escravas como presente por encomenda de Carlos III. Ferrol Ilustrado é candidatura a Patrimonio da Humanidade. Ferrol, construto do traballo escravo e así por diante. En Ferrol nos cumpre asumir esta realidade e, sobre todo, combatela para gañarmos en dignidade, condenando o máis grave crime contra a humanidade, a escravatura. Recomendamos a leitura de Luis Alonso Álvarez con artigos en praza.gal ou visitar en A Coruña a exposición A Coruña, Porto Negreiro. A seguir, vamos a escutar a canción do Seca Afonso, Un Homem Novo. Colonialismo non pasará, imperialismo non pasará. Colocamos o CD no seu lugar e procuramos a canción número 10. 8, 9 e 10. E agora teria que soar Un Homem Novo. Thank you.

e as milicias populares armadas dos diferentes grupos a integraren a Fronte Popular eleita en 14 de febreiro de 1936 combateran, prenderan e abateran os 15 columnistas e organizaran un sistema de policía e prisões que se denominaran checas, de orixe revolucionaria. Na Revolución Soviética, fora Lenin, presidindo o Consello de Comisarios do Pobo, que decretou a súa criación en 20 de decembro de 1917 para impedir a sabotaxe contrarrevolucionaria. Checa, Chesvichasnaya Komisia, Comisión Extraordinaria, eis a orixen da palabra checa. O CPIP chega para tentar integrar o que xa existía organizado. En Madrid houve, segundo diferentes autores, máis de 200 checas dirixidas por CNT, a maioría, PSOE, republicanos. O Partido Comunista de España tiña unha na Rúa San Bernardo 72, no Convento das Salesas, dirixida por Agapito Escarella Simón. Tiña unha escuadra da policía na mesma rúa e un outro local na Rúa Princesa. Ernesto Guerra da Cal, se tivera alguma influencia, sería nesta dirixida pelos comunistas. No fragor do combate de unha guerra de exterminio con Xustiza Moura, o goberno da República de Santiago Casares facilitou o parcial suceso do golpe franquista, sobretudo entregándolle a Galiza pela súa negativa contumaz a tomar as pertinentes medidas contra Franco porque estaba perfeitamente informado das súas actividades conspirativas como as das manobras da escuadra en Canarias e pela súa negativa a armar a populación. É esta a que combate, abate e prende os conspiradores xenocidas. O goberno de Xiral garántelles impunidade e os protestos e as mobilizações populares exixindo xustiza son xeneralizadas. No cruzador Cervantes, un abaixo asignado da guarnizón ou da tripulación exixe aplicar as medidas que a xustiza contempla para a oficialidade golpista e mesmo contra o seu comandante Navarro, posteriormente xefe das Forzas Navais do Cantábrico, conluiado con o espión franquista Schaffhausen en Bilbo e pasado ao bando franquista do xenocidio. No cárcere modelo de Madrid, unha mobilización popular e a acción das milicias populares forzou na noite do 22 ou 23 de agosto de 1936 a formación de tribunais populares que xulgaran, condenaran e fusilaran os culpables das inúmeras atrocidades cometidas durante o tempo da monarquía de Afonso XIII con Primo de Rivera, durante o tempo da República e durante o golpe. É só depois disto que o goberno da República estableceu os tribunais especiais contra a rebelión, sedición e crimes contra a segurança, integrados por 14 da Fronte Popular e CNT e 3 suíces que foran popularmente coñecidos como tribunais populares. Aínda hoxe, somos escravos das patrañas nazifranquistas no relativo á verdade dos factos históricos. En vez de un tribunal internacional, como que en Nuremberg xulgou e condenou os crimes de planexar a guerra, crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, xulgar e condenar o xenocido de Franco, Hitler, Mussolini e Salazar e colaboradores das potencias occidentais, o que rexe é unha franquista causa general, la dominación roja en España, avance da información instruída polo Ministerio Público, cárceles e asesinatos, baseada nun relatorio do embaixador da Noruega en Madrid na altura, expulsado o que abandonou Madrid en xullo de 1937. O embaixador apelidado Schlesinger era un así que foi a publicar en 1938 na Alemanha o dito relatorio utilizado pelos nazis como arma contra a República. A causa general é a orixen das inúmeras patrañas dos historiadores franquistas, filofranquistas e alegados imparxiais, todos conluiados para ocultar a verdade da guerra de exterminio, xenocidio de Franco e a defesa que fixeran as súas vítimas republicanas frente a populistas, operarias, camponesas, mulleres, anxáns, crianzas e populaxóns das nações oprimidas da Galiza, Euskadi e a Cataluña. E agora continuaremos con Seca Afonso escutando a canción número 5, 4 e 5, intitulada Canción de Embalar, Dorme, meu menino. Bem, isto foi um regresso muito abreviado aos tempos de Coimbra. Já lá vão, sei lá, 20, talvez 30 anos, não? 20 e tal anos. E agora vem aqui o Rui Pato, que foi um homem que assistiu. Às nossas primeiras tentativas de refrescar um pouco as toadas coimbrãs. Já a procurei e não a vi. Se ela não vier de madrugada, outra que eu souber será para ti. Outra que eu souber será para ti. Outra que eu souber na noite escura, sobre o teu sorriso encantar, ouvirás cantando nas alturas trovas e cantigas de embalar, trovas e cantigas de embalar. Trovas e cantigas muito belas, afina a garganta, meu cantor, quando a luz se apaga nas janelas, perde a estrela d'alva o seu fulgor, perde a estrela d'alva o seu fulgor. Estrela d'alva pequenina, se outra não vier para render, dorme quinta noite, é uma menina, deixa vir também adormecer, deixa vir também adormecer. Na causa general aparecen as checas para Cuellos del Jarama e outras franquistadas de atribuir aos rojos os crimes por eles cometidos, como o bombardeamento de Guernica e moitos outros en Madrid, Barcelona, Valencia, Estrada, Málaga, Almería. No anexo 4 da causa general relativo ás checas aparece Santiago Garrillo como delegado de orden público e segundo Serrano Poncela como responsável do Consejo de la Dirección General de Seguridade, os dois responsáveis pelas checas e Carrillo de Paracuellos del Jarama. Santiago Carrillo é nomeado consejero de orden público na madrugada do día 7 de novembro de 1936, con o goberno de Largo Caballero abandonando Madrid camiño de Valencia. Esa noite, do día 6 para o 7, non dormiran. O ataque franquista ao Madrid cercado era inmediato. Segundo Carrillo, Madrid bombardeado noite e día pela artillería e aviación. Ás noites, os francoatiradores, millares de vítimas inocentes. O goberno republicano pensaba que Madrid non resistiría tres días. A Xunta de Defensa, nomeada por Largo Caballero, non tiña forza para controlar a situación. As tropas franquistas estaban a 300 metros do cárcere modelo e o franquismo culpabiliza as súas vítimas do que ele provoca con a súa guerra de exterminio con Xustiza Moura. Foran encontrados cadáveres republicanos castrados en Madrid, a reacción defensiva de matar o inimigo. Ernesto Guerra Dacal convoia funcionariado para Valencia nos primeiros días de novembro. Xoel Gómez afirma que casou en 31 de outubro en Valencia para o safar do exterminio franquista ás portas de Madrid. Exterminio que un xornal madrileno, La Voz, describe así, publicado por Ian Gibson. Aproxímanse a Madrid os que fusilaran 6.000 homens, mulleres e meninos en Sevilla, 4.000 en Granada, 3.000 en Cádiz, 5.000 en Zaragoza, outros tantos en Córdoba, 2.000 en Badajoz, 800 en Almendralejo e números en Castela e Galiza. Traxen como vanguarda e forza de choque mouros e lexionarios. Prometeran a uns e aos outros lles conceder como premio das súas fadigas e perigos dois días de saqueo libre na capital de España. Dois días de saqueo libre, madrilenos, reparai no que iso representa de horror. Atrás dos cabileños da cabila e mercenarios do terzo marchan os xovens asasinos do Requeté e de Falanxe, ben apercebidos para a gran matanza. Franco, nas súas proclamas, ten anunciado con certeza que fusilará os seus prisioneiros de guerra, os 25.000 feridos e doentes ingresados nos hospitais de sangue e a todos os que de cualquier xeito teñan servido á República. Por cada fascista morto, matará 10 republicanos, socialistas, comunistas e sindicalistas. Non engana ninguén. Anuncia o que vai facer se o exército do povo lle permite entrar en Madrid. E continuamos con a música do Seca Afonso, escutando a número 6, o Natal dos Simples, que ven a seguir. Ora, eu não estou seguro, e isto não é rábula nenhuma, não estou seguro que consiga cantar esta canção toda de enfiada, que é o Natal dos Simples, mas então com a vossa ajuda... Então, Francisco, vem cá dar uma ajuda. Vamos cantar as janeiras, vamos cantar as janeiras. Por esses quintais adentro vamos a raparigas solteiras. Por esses quintais adentro vamos a raparigas solteiras. Pararararipa, pararapiripa, pam, pam, pam. Pararapiripa, pararapiripa, pam, pam, pam, pam. Vamos cantar orvalhadas, vamos cantar orvalhadas. Por esses quintais adentro vamos a raparigas casadas. Por esses quintais adentro vamos a raparigas casadas. Pamparara piri pamparara pam pam pam pam. Pamparara piri pamparara piri pam pam pam pam. Vira o vento e muda a sorte, vira o vento e muda a sorte. Por aqueles olivais perdido foi-se embora o vento norte. Por aqueles olivais perdido foi-se embora o vento norte. Pam parara piri pam parara piri pam pam pam pam. Pam parara piri pam parara piri pam pam pam pam. Muita neve cai na serra, muita neve cai na serra. Só se lembra dos caminhos velhos quem tem saudades da terra. Só se lembra dos caminhos velhos quem tem saudades da terra. Pam parara piri pam parara piri pam pam pam pam. Pam parara piri pam pam pam pam. Quem tem a candeia acesa, quem tem a candeia acesa. Rabanadas, pão e vinho novo, matava a fome à pobreza. Rabanadas, pão e vinho novo, matava a fome à pobreza. Pamparara, pamparara, pamparara, pamparara. Pamparamari, pamparapiri, pamparara. Já nos cansa esta longura, já nos cansa esta longura. Só se lembra dos caminhos velhos quem anda à noite à aventura. Só se lembra dos caminhos velhos quem anda à noite à aventura. Pamparara, pamparara, pamparara, pamparara. Pamparara piri, pamparara piri, pamparara. Pamparara piri, pamparara piri, pamparara. Pamparara piri, pamparara piri, pamparara. Continuamos a leitura da vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal. Estima-se que Madrid, se for vencido, será teatro espantoso de 100.000 imolasoes. Fusilarse a os que teñan sido ou sexan milicianos, a todos os que desenvolven ou desenvolverán cargos en círculos, comités, centros, agrupasoes, sociedades, comisóis de controlo, etc., adheridos á Fronte Popular e aos sindicatos que dirixen o Movimento Operario Hispano, a todos os que aceitaran postos oficiais ou representativos durante o primeiro bienio da República, e desde o mes de fevereiro até a data de hoxe, a todos os que axentes da quinta columna denuncien como esquerdistas ou suspeitos de o ser. Madrid será dicimado. Do seu millón de habitantes, perecerá a décima parte. Foi así decidido por Franco, Mola, Xil Robles e consortes. Yagüe, o monstruo Yagüe, o dos metallamentos na Praça de Toros de Badajoz e o seu segundo, o feroz Castejón, son os da encomenda de levar a cabo a bárbara carnificina. Ten unha longa experiencia. Lembremos as palabras de Yagüe a cando os falanxistas de Badajoz lle daban os parabéns pela súa idea de matar desde os tendidos do circo taurino da cidade extremeña aos 2000 homens, mulleres e meninos ali presos pelas súas hordas. Isto foi apenas unha experimentación que repetirei en maior escala en Madrid. Fanfarronise? Non. Ameazas que se cumprirán se os defensores de Madrid non poren o corazón á altura do perigo. As feras con figura humana que asaltan nestas horas decisivas as posicións que guardan o acceso á capital da República ten demostrado en tres longos meses de horribles crimes non recuaren perante novos baños de inocente sangue española. Que os milicianos que están na frente se lembren das súas máis, irmás, noivas, mulleres e fillas, Franco, Mola e seus cúmplices, lhas ten oferecido como máis apresado dos botins de guerra aos mouros e lexionarios. Se se rendem ou fossem, não apenas não salvarão as suas vidas, como também entregarão a feroz luxúria de selvagens de África e apaches internacionais aos seres que são a alegria da sua existência. As milícias populares galegas, transformadas em 4º Batalhão Galego da 1ª Brigada Mixta do Exército Popular da República. Xa dixemos que as milícias populares galegas con Ernesto Guerra da Cal se integraran no 5º Regimento comandado por Enrique Liste Forxán. En 10 de outubro de 1936, o goberno de Largo Caballero decide criar o Exército Popular da República con 6 brigadas mixtas. É na 1ª Brigada Mixta que se integra o 5º Regimento con as milícias populares galegas. A 1ª Brigada Mixta, por súa vez, estaba integrada por 4 batallóns, un dos quais, con o nome de Batallón Galego, era o 4º. Por tanto, pensamos que Ernesto Guerra da Cal facía parte do 4º Batallón Galego da 1ª Brigada Mixta do Exército Popular da República. O 4º Batallón Galego comandaba-o Gumersindo Cardona, o herói de Maqueda e Torrixos. Manuel López Iglesias comandaba a 1ª Brigada Mixta. Foran enviados para Alcalá de Henares en día 20-21 de outubro. En día 26 parten de Alcalá para Xetafe. En 27 de outubro, perto do Cerro de Los Ángeles, reciben algunhas metralladoras soviéticas Maxim de artillería. Apenas o chefe da unidade sabía manexar as metralladoras. Ao anoitecer do día 28, chegan camiñando a Valdemoro, onde reciben equipa sanitaria. No anoitecer do día 29, avanzan para defender uns outeiros en Seseña, de unha columna marroquinos a maioría, integrada por 3 batallóns de infantaría e un regimento de cavalaría, apoiado por artillería e 18 avións. Durante os días 29, 30 e 31 e parte do día 1º de novembro, resiste o batallón galego impedindo o avanço da columna franquista e protegendo a retirada dos outros 3 batallóns da 1ª Brigada Mixta. Á noite do 1º de novembro, son forzados a se retirar para Morata de Tajuña, onde chegan ao anoitecer do 2 de novembro. Ás 9 horas do día 3, parten para Arganda. Partiran de Arganda na noite do día 4 e posicionaranse en Entrevías o día 5, en que atacan para reconquistar a posición en Villaverde Baixo, desaloxando as tropas franquistas. Desde ese día, escreve Santiago Álvarez, participamos na batalla defensiva de Madrid, que comenzou o mesmo 6 de novembro e durou até o día 9 con derrota franquista. Podemos pensar que este percurso e combates do 4º Batallón Galego integrado na 1ª Brigada Mixta contou con a presenza de Ernesto Guerra da Cal. Non sabemos. Ernesto Guerra da Cal era capitán con 24 anos. Continuamos escutando música do Seca Afonso e agora escutaremos unha das canxoes, tal vez das máis célebres e celebradas canxoes do Seca Afonso, Os Vampiros. Céu cinzento, sobre o astro burro, batem na vaga, tormenta parada, vêm em bandas com pêndulo louro, chupar o sangue fresco da manada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. A toda a parte chegam os vampiros, poisam nos prédios, poisam nas calçadas, trazem no vento despojos antigos,

en Aragón, Teruel e Brunete, na pasaxen do Ebro. Na retirada final, Cataluña, moitos mortos, moitos feridos, na batalla do Xarama, Matadouro de Nasés, foi onde máis baixa esteve o batallón galego. Precisa que de 1.200 milixianos que había en xullo de 1936, ficaran somente 263, todos un comando que foran destinados ao Estado Maior do Quinto Corpo. Na batalla do Xarama, contra o nazismo, morreu en combate Gumersindo Carmona, chefe do batallón galego, e remata frisando que moitos deses galegos vieran a México, tamén ele, no navío Ipanema, viaxe propixada pelas sociedades hispanas confederadas de Nova York. O republicano Servizo de Evacuación de Refugiados Españóis, SERE, sediado en París e presidido por Viviano Fernández Osorio Tafal, foi o que enviou máis de 6.000 refugiados desde Marsella a partir de maio de 1939 en diferentes barcos, dentre eles o Ipanema. Nesa altura, maio de 1939, Ernesto Guerra da Cal encontrábase en Nova York. E seguiremos con música do Seca Afonso. Agora escutaremos unha das cantigas das canxoes do Seca Afonso, talvez con máis forza. Foi unha canxón que dedicou ao pintor Pasos Coelho, asasinado pela PIDE. A morte saiu á rúa. Intitúlase a canxón. Eu creio que vem a propósito, embora esta canção tenha sido dedicada ao pintor Dias Coelho, eu dedico a um grande amigo já desaparecido, que foi o Adriano Correia de Oliveira. Saiu à rua num dia assim, aquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai, e um rio de sangue de um peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial, e a foice de uma ceifeira de Portugal. O sol me bicorna como um clarim do céu. Vão dizendo em toda a parte o pintor morreu. Sangue pintor reclama outra morte igual. Só olho por olho e dente por dente vale. A lei assassina a morte que te matou. Teu corpo pertence à terra que te abraçou. Aqui te firmamos dente por dente assim. Dirá melhor quem dirá por fim. A curva da estrada, covas feitas no chão, e em todas floriram rosas de uma nação. saiu à rua no dia assim. Naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai. E um rio de sangue do peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial. A foice de uma ceifeira de Portugal. O sol é vigorda como um lindo céu. Vão dizendo em toda a parte o pintor do meu. O pintor do Continuamos con a vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal. Ernesto Guerra da Cal, axente secreto do Servizo de Investigación Militar do Exército Popular da República. Segundo Enrique Uselai da Cal, en Valencia, o capitán Ernesto Guerra da Cal esteve en estreita interacción con a misión soviética encabezada polo general Alexander Orlov, da NKVD, Narodny Comisariat Nutrentindel, Comisariado do Povo, para asuntos internos da URSS. Orlov foi o enlace soviético con o Ministerio de Gobernación da República, facendo parte do Servizo de Investigación Militar, sin, criado en 6 de agosto de 1937, ao que pertenceu Ernesto Guerra da Cal, que adota os métodos soviéticos. Ernesto Guerra da Cal, na súa convivencia ou coordenación con a Seguranza Soviética, a formación que recebe no SIN o capitán Ernesto Guerra da Cal é a metodoloxía soviética de inteligencia, espionaxe ou contraespionaxe para além da guerrilla. Continúa Enrique da Cal. En 1937, unha vez no SIN, foi dado ao meu pai, Ernesto Guerra da Cal, a encomenda envenenada de investigar execuzóes de non comunistas na frente, nas brigadas internacionais. Era un asunto de dimensións mundiais que concedeu ao dirigente comunista francés André Martí, un catalán do Rosellón, responsable político dos interbrigadistas a alcuña de Carniceiro de Albacete, sede destas famosas unidades de choque. Depois de varias peripexias e equívocos dos amigos soviéticos, os dados recollidos levaran o camarada Ernesto a entregar un relatorio confirmando as execuzóes que, indispós os soviéticos contra ele e Orlov, ameaçou-o pessoalmente con un accidente sen entregar a denuncia, o que ele mesmo asín fez. Os soviéticos insistiran e levaran o asunto ao Politburó do Partido Español e, segundo persistente tradición familiar, este organismo decidiu contra o parecer dos asesores rusos o que sería se puder demostrar un caso extraordinario e completamente fora do normal de autoafirmación da Asociación Española da Internacional Comunista perante a voz do dono do centro de Moscou. O meu pai, perante a miña teimosa insistencia, apenas me contou a historia completa unha vez, cando eu tería 16 anos. Confeso que a única cousa que realmente gostaría de ter herdado sería a dita narración, ben apresentada ou pelo menos gravada. En todo o caso, na súa versión, depois de ter sido avaliado por Pepe Díaz, pasou a traballar en Barcelona na sección de pasaportes do SIN, sob as ordens directas de Antonio Ramos. De facto, todo un grupo de universitarios formaba este departamento do SIN, que a pesar do seu nome inocuo, era na realidade o órgano de combate contra a chamada Quinta Columna e o Socorro Branco. Ascendido a capitán do Exército Popular, responsable de diversas tarefas delicadas, dentre elas investigar as execuções de non comunistas nas brigadas internacionais. No entanto, esteve en Valencia, ficou desenganado da súa militancia comunista a raíz do seu trato, primeiro de amizade e logo ameaçante, con os responsáveis dos servizos secretos soviéticos, particularmente con o general da NKVD, Alexander Orlov. Cando Pérez Guerra entrou no SIN, a partir da súa criación no verán de 1937, aliñouse con o seitor socialista no seu seio, facendo parte en Barcelona da equipa dedicada ao controlo de pasaportes e vigilancia de estranxeiros. Temos 4 minutos para acabar o programa, temos 2, apenas 2 minutos para despedirnos dicindo o que sempre dicimos. Despedimos-nos até o próximo programa, que será na próxima quinta-feira. O programa chama-se A Vida e a Obra de Ernesto Guerra da Cal, desta Rádio Filispín, a emisora libre e comunitaria que emite en 102.3 de frecuencia modulada desde Ferrol na terra de Trasancos. Ferrol está na terra de Trasancos. Somos trasanqueiros, terra trasanqueiros. Despedímonos sen máis. Deixamos correr uns segundos para axustar os tempos e que a cousa fique sen silencios, que haxa sinal permanente na Radio Filispín, Radio Libre e Comunitaria.